tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. O preto, ó, entrou, amo condicional. No metro quadrado, sou colateral. Não vem me colocar na frente da sua mira. A inveja do inimigo faz academia. Mete só pra ver se você aguenta. O time na missão tem quem representa. A faca faz rolê no pós-operatório. A letra é curtida como um vinho no empório. Execução sumária da mente vilã. Não vou deixar confundir maca com divã. Fanático na vida, cada passo que é dado. Pra que me enterrar? Tô resgatado. Explode o canal da brincadeirinha. O castelo do sonho vai ficar no clima. Em cada Monte Cristo vai sair um Einstein. A atitude é a mesma. Na primeira classe tem criança sem amor, afeto sem calor. A Bíblia é rasgada, o púlpito sem clamor. Deus injuriou, não espera a morte. Do Salmo 107 ao 109. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. Sedex vem trazer a carta da cobrança. Sequestra sua mente sem pagar fiança. A biografia aqui não é roteiro. Tá vendo brincadeira de moleque no recreio. Tô na permissão da ordem de Deus. De capítulo e versículo, leia Mateus 7.15 ao 23. Mestrão, toma conta de mim por uma vez. Pilha de madeira destinada pra fogueira. Tô cercado de falso profeta com varejeira. Missionário tá na guerra sem olhar quem. A paz do coração é engatilhada pro bem. Maldade por quilo no peso pra você. Ursinho carinhoso, se brincar vai morrer. Ordem tá de pé, fé na gota de sangue. Falta no velório que tiver meu nome. Se não vou respirar, tô aqui pra me entregar. Anjo, algema mão, Jesus pode catar. No tempo do Altíssimo eu sobrevivo. Morto pro mundão, renascido pra Cristo. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. Melódica tô na somatória. Mais um ordem própria, só com 10 na prova. Palavra não é 5, contesto apelativo. Sou produto da rua, julgado pelo título. A capela ilustração na cara do rap. Já viu ódio falar no bumbo, na caixa e no clap. Pra chegar e somar não vale ser cordeiro. Tô na vigília do barraco, castelo de Cresco. E pop do tabloide vai mostrar o morro. Fizeram de nós a peça pra ganhar o jogo. Não vai ter assessor que é pago pra mentir. Controle de natalidade não acertou aqui. Cabo um destrutivo sonoro por amor. Real sem intervalo na fúria pra compor. Elo da função assinado no tablado. Via satélite na busca do rádio. A opção é o aço que vira uma bala. Pra quem não servir, ela vem e regaça. Tô na palavra com o Senhor sempre na frente. Agradece aqui porque sou sobrevivente. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. A ordem tá de pé, a fé na gota de sangue. Essa é pra tocar no coração do amante. Do barraco no gueto gera um soldado. Não vem me resgatar no carro funerário. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O preto, o aito.